está na Rádio Daqui AM, 1230 kHz, uma emissora do Grupo Jaime Câmara, Goiânia, Goiás. O Brasil inteiro se liga aqui, na sua Rádio Daqui. Rádio Daqui AM. Se você mudar de estação, eu vou funar. Claro que eu sou! 230, a única, é daqui. Você está ouvindo Modão Sertanejo, os sucessos da música sertaneja. A única é daqui.